uma tarde de verão. O destino nos uniu, te encontrei e o mundo ganhou um novo brilho. Teus olhos me guiaram, teu sorriso encantou. E o passado se desfez quando a vida nos levou. Mas na sombra da memória, um eco não se cala. É o amor que ficou, mesmo com nova sala. Te amo agora, mas não posso esquecer de um tempo que passou, mas não pude escolher. Com você eu danço, vivo momentos de alegria, mas o coração guarda um amor que é poesia. Tua presença é luz, teu carinho é calor, mas o outro amor, ah, é um eterno esplendor. Entre sorrisos e beijos construímos um novo lar. Mas às vezes no silêncio posso ouvir o mar. O passado é um reflexo que não posso apagar. É a chama que arde mesmo sem querer queimar. Na jornada que seguimos há lembranças de um sonho. E mesmo ao teu lado esse amor não é tristonho. Te amo com intensidade sem querer comparar. Mas o outro amor, ah, é como o mar. Com você eu danço, vivo momentos de alegria, mas o coração guarda um amor que é poesia. Tua presença é luz, teu carinho é calor, mas o outro amor, ah, é um eterno esplendor. Com você eu danço, vivo momentos de alegria, mas o coração guarda um amor que é poesia. Tua presença é luz, teu carinho é calor, mas o outro amor, ah, é um eterno esplendor. Com você eu danço, vivo momentos de alegria, mas o coração guarda um amor que é poesia. Tua presença é luz, teu carinho é calor, mas o outro amor, ah, é um eterno esplendor. Entre sorrisos e beijos construímos um novo lar, mas o coração guarda um amor que é poesia. Tua presença é luz, teu carinho é calor, mas o outro amor, ah, é um eterno esplendor. Momentos de alegria, mas o coração guarda um amor que é poesia. Tua presença é luz, teu carinho é calor, mas o outro amor, ah, é um eterno esplendor. Com você eu danço, vivo momentos de alegria, mas o coração guarda um amor que é poesia. Tua presença é luz, teu carinho é calor, mas o outro amor, ah, é um eterno esplendor. Então vamos juntos, vivendo cada emoção, com lembranças e sorrisos no compasso do coração. Te amo agora, sem jamais querer mudar, pois o amor que ficou é apenas parte do que há. Com você eu danço, vivo momentos de alegria, mas o coração guarda um amor que é poesia. Tua presença é luz, teu carinho é calor, mas o outro amor, ah, é o eterno esplendor. Que eu queira voltar, nem buscar o que passou. É só que há uma parte de mim que para sempre ficou, vivendo o presente, mas com um pedaço de eternidade. Tua mão em mim é meu refúgio e verdade.